Oeste Livre Táxi, reporta no Pátio 4. Alfa, chame Alfa, chame Juliette. Alfa, chame Alfa, Juliette, 864. Solo Azul 4207, na 29, está autorizado, chame o táxi. 1-5-5-6. 1-5-5-6, Galeão, aguarde, copo. 9-1-6-2, próximo a Juliette. 1-1-6-2, mantenha Juliette, aguarde para ingresso. Mantenha, 2 de dentro. Alfa Lagoa, Matata, Charmeia, 2-0-0. Charmeia, 2-0-0, sangue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chamando das 10-0-0. Alfa 05, aguarde um instante, cobre para a sala, para se abrir o Alfa Fox. A gente vê um turno 30 graus, 10 mais. Autorizado, TGL no céu, se não vem melhor 3. Autorizado, táxi, Romeu, Juliette, Romeu, chama para ingresso, pistão 7. Novino, segue via engine Alfa no Porto Esperadão no 0, Torre 1-1-8-9-5, QNH 1-0 no 9. Engine Alfa 2-1-5, tá 3-9, obrigado, bom dia. 1-1-6-2, após o TAN, Juliette, portão 1-0. Após o TAN, Juliette, pro portão 1-0, gol 1-1-6-2. 1-5-5-6, Galeão, copia? Copia, 5-6. Salvador Galeão, 360 autorizado via rota, Decalda 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda e Rumi. 1-1-9-3-5, controle, acione 5-5-5-0 no transponder. 360 Galeão, Decalda 1-0, direita point, da El, Leda e Rumi. 1935 no transponder 5-5-50, ou 1-5-5-6. Certo, chame para postergar acionamento. Chama lá. 1-0-5, baixo militar, ponto cobre para Sierra Bravo, Alfa Fox. Salvador para Sierra Bravo, Alfa Fox. Uma centena, 1-0-0 nível, via rota do plano. DCT Coral, DCT Ilhéus, após seguir conforme. Decolada 1-0, primeira curva à direita, saída Coral. 1-1-9-3-5, controle, 5-5-0-5 no transponder. Correto, 1-0-5, confio de ouvir. Modo, chame para acionamento no pátio militar, 1-0-5. Tione, chame para o táxi. Oi, bom dia, tem 3191, posso estar pronto? Tem 3191, autorizado ingresso e decolar, pistão 710, confirmo, vento 1-20 graus, 1-0-9. A linha decola da pista 1-0, TAN 3-1-9-1. 9-1-9, whisky, toque realmente os 37, vai seguir o corredor, confirmo. Se possível, seria mais um seja ali na 1-7, senhor. Então, curva direita novamente, chame para girar base, pistão 7 em circuito pela direita. Ciente, curvando pela direita, circuito pela direita, 9-1-3. 395, Guarulhos, 340, voz 4. É. Guarda, 3895. Decola os 39, controle 1, 9, decimal 35. 39, 35 pra 319. Tá. Tá ciente, Romeu, Gilete, Romeu. Romeu, Gilete, Romeu, decola os 40, controle 1, 9, decimal 35. Girando base, novembro, era 3. A suíça autorizada, tanque remetida, pistão no 7, vento no 40 graus, 17 nós. Autorizado TGL, não no 7, novembro das 3. Confirmo, vento 1 no 40 graus, 10 nós. Ciente, 1 no 40, 10 nós. É o uísque, toque remete aos 4-2. Confirma para seguir o corredor? Negativo, senhor. Oscar uísque, deseja pouso sinal 9-7. E para pouso sinal 9-7, então curva à direita também, para a perna do vento, para... Correção, pode curva à esquerda, que curva à esquerda, cruza o campo e chama para girar a base, você acha? Curva à esquerda, 9-7, Oscar uísque, cruzamento do campo, chama para girar a base. Acho que é daqui que chama em 935. Salvador, bom dia, azul 4060 final. Azul 4060, continue a aproximação, vai autorização de pouso. 05, segue aeronave da Gol via Engenho Alto. Depois de perdão no 0, torre 1, 1845, Senegal no 0, no 9. Azul 4060, vento 130 graus, 159, autorizado pouso, puxando zero. Pouso 04060. Verosca Whisky no solo aos 47, autorizado retorno até a bata, reposta de grana. Autorizado, reposta de bata, final da 17, reporte Índia. Reporte final da 17. Torre Boa, gol no 556, espera no 0 próximo. 556, ciente, mantém a posição. Mantém. No 5.000 autorizado, Lima tem 1-0. Lima tem 1-0, 5-6. Sente o esquifre da cerveja. Lofa Índia ciente, aguarde a transição de pouso. Aguarde o Lofa Índia. Obrigado, segue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, 130 graus, 159. Livre 990, 956. Romeu Juliette, Romeu decola aos 50, chama o controle 19935, interceptando o corredor Axé. 935, corredor Axé, grato. O Roberto Gilete é o meu. Rumba 05, autorizado, né, Matheus? 0. Alfa Índia, autorizado pouso, pistão 7, vento no 30 graus, 159, Índia. Ciente, autorizado pouso, pistão 7, do Lofa Índia. 0, Juliette, Mocão 3. Norte 35, 56, muito boa. Uma 05, autorizado a decolar, pistola 0, Ventura 40 graus, 159. Poderia coordenar a Lula para a Índia, se é possível desembarcar no pátio 3? Lula para a Índia, normalmente o pátio 3 não está permitido para estacionamento de aeronaves de versão geral, ok? Ok, Lula para a Índia então prossegue, solicita pátio 5 e no solo, também solicitando uma condução para o terminal, se possível. Ok, eu tô ciente. Obrigado, Índio. Oi, Salvador, Azul 5048. Bom dia. Azul 5048 no solo, ao 55, direita 211 no solo. Direita 211 no 5048, pô. Solo Salvador, bom dia. Azul 5048, livrou na pista. Azul 5048, segue Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette pro Uno 5048. Salvador, o Oceano 6213, o Galeão, por favor, 3850, sem estatística. Oceano 2013, Galeão 360 autorizado, via rota de cola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda e Irume. 11935 controle, 5563 o transponder. Estabilizada no ILS, solicita após cancelamento e pouso na 17. Sim, se for cancelamento do plano. Informará para cancelamento Índia. Leia com Índia, qual o pátio que segue após o pouso? 4-4. Sente. Para o cancelamento, Romeu, essa índia. Romeu, é com índia, plano de instrumentos cancelado 5-8, curva esquerda, base pela direita, informe final da 1-7, Romeu, é com índia. Curva esquerda, base pela direita, reportará na final da 17, índia. Índia, pouso autorizado, pista 17, vento 130 graus, 139. Autorizado, pouso 17, Índia. Índia, sua luz 01 no compatio. 4-4. Autorizado, retorno até o compatio 4, estacionar a frequência de Índia. 1962, vento 130 graus, 15 mais autorizado pouso, pistão 10. Pelo pouso 10, 962. Acelera a posição, vai botar para parte. 3, 2, graças a Deus. Romeu Golf Cupia para Sierra Whisky Charlie Golf. Para Sierra Whisky Charlie Golf 200, nível, decola da pista 17, primeira curva à esquerda, saída Momo, após seguir conforme a rota. 11935 controle, 5570 transponder. Encontra e pessoas a bordo. Para acionamento, táxi de decolagem, chama a torre 1, o número 95, Papá Romeu, Romeu, Romeu. Salvador, Fênix 06. Fênix 06, chama controle 119, decimal 35. 1935, Fênix 06. MZRG Alfa, no Fortifera da 10, Torre 1, 1895, QNH 1018. Alfa, Torre 295, 8264, copia Maceió. Copia 864. Calorão Maceió, 350 autorizado via Antazulu 17, decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1935, controle, 5576, o transponder. Autorizado 350 para Maceió, via Antazulu 17, decola da pista 10, primeira curva esquerda, na saída Puca, Caju, 1935, controle, 5576, transponder, gol 1864. Correto, chame para puxar o estacionamento. Chama quando pronto, gol 1864. Salvador, 6293, no portão 8. Conecte, só para acertar o pushback um pouco mais arretaguardo para possibilitar uma entrada da aeronave no mesmo portão. Será 6293, chame para o táxi. Salvador, volta, 3295, ponto espera, 004. Três, oito, nove, cinco, confirme se a linha decola imediata, separar. A linha decola imediata, 3295. Autorizado, a linha decola imediata, 140 graus, 15 nós. Será decolado, 3295. Salvador, azul, 4076, boa tarde. 076, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde a autorização, azul 4076. Juliette, mantendo 0362, observe a aeronave da Venga. Vai até o puxo 8, vai puxar um pouco mais a retaguarda, possibilitando a entrada no fim. Atente ao mesmo com segurança, prossegue até 8. Certo, então entrando via Juliette, aguardo através da meia dúzia, até que está livre a entrada do 8, por 4. Zero, vento 1, 40 graus, 159. Livre pouso, azul 4076. 3895, decola os 15, controle 1, 9, decimal 35. Bruno, 35, muito obrigado, uma ótima semana. Salvador, gol no 864, posição 02, para o Brinkback estacionamento. Gente, gol no 864, agora que você está de puxa. Aguardo, 864. Comandador 6213, para o táxi, CB140, 4,50, Altena Guarulhos. Altena Campinas.